Amici. Thank you. recomeçar daquele dia em que eu errei. Quero te mostrar tantas cartas que não mandei. Orgulho e inibição, eu te juro que não sei. Eu vi.

place for you. Thank you.

I could say

whatever, baby, whatever, baby. Love to take apart. Oh, that I am. Oh, that is I there am. Anything that I would not do since I die without you? Since I die without you. Since I die without you. Die without you. Lado bom. Canja de galinha não faz mal a ninguém. Cuidado pra não cair da bicicleta. Cuidado pra não esquecer o guarda-chuva. Cuidado pra não cair da bicicleta. Cuidado pra não esquecer o guarda-chuva. Conversa, pitoca. Espera, passa o rodo para melhorar. Chama pra dançar. Conversa, pipoca. Espera, passa o rodo para melhorar. Chama pra dançar. Tem gente dentro. Quem não saltar agora só. Em realen. Tem gente dentro. Quem não. Sensualidade.